cansada de ser tonta. Nunca mais divido com você a mesma fronha. Você toma o café e eu pago a conta e o que apronta. Eu tomo veneno, não morro e bizonha, acabo risonha. Dessa vez você cuspiu no prato. Já passa da hora e não conte até quatro, porque no cinco, seis transborda outra vez. Coração de pamonha sempre mora em peito de sem vergonha. Eu tô cansada de ser tonta. Nunca mais divido com você a mesma fronha. Você toma um café e eu pago a conta e o que apronta. Eu tomo veneno, não morri bizonha, acabo risonha. Dessa vez você cuspiu no prato. Já passa da hora e não conte até quatro, porque no cinco, seis transborda outra vez. Coração de pamonha sempre mora em peito de sem vergonha. Quando não tropeço em tua sombra, uma outra vez da minha carteira quase tromba. Mas se for capaz de escapar da minha peçonha, coração de pamonha sempre mora em peito de sem vergonha. Ser tonta. Nunca mais divido com você a mesma fronha. Você toma o café e eu pago a conta que apronta. Eu tomo veneno, não morro e bizonha, acabo bizonha. Dessa vez você cuspiu no prato. Já passa da hora e não conte até quatro, porque cinco, seis transborda outra vez. Coração de pamonha sempre mora em peito de sem vergonha. Quando não tropeço em tua sombra, uma outra feita minha carteira quase tromba. Mas se for capaz de escapar da minha peçonha, coração de pamonha sempre mora em peito de sem vergonha. Coração de pamonha sempre mora em peito de sem vergonha. Coração de pamonha sempre mora em peito de sem vergonha. Também não foi assim, né, Bibo? O Bibo já logo larita mesmo. Ó, aqui, ó.